Olá, boa noite. Sintoniza exatamente a radar. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, Grande Lisboa. Emissão online www.radarlisboa.fm. Por aqui de segunda a sexta, 23, 1 da manhã, a nova toca do Lobo chama-se Virgato 25. estamos para mais uma dupla hora em plena antena Radar Pontinha, aliás, como é nosso hábito referir, 23, uma da manhã, passagem de terça para quarta-feira, outra vez entregue, parece quase uma emissão gravada, mas não é verdade, outra vez entregue à mesma sequência para o Radiohead, Everything in its Right Place, para o duplo CD Best Of, With Fishes Arpeggio, de In Rainbows. Há praticamente um ano celebrávamos todos o aparecimento deste álbum e da maneira que o fez. Thank you. iniciais de Viriato, 25 de noite, de terça para quarta-feira, entregues por inteiro à Radiohead, um tema mais do passado, Everything in its Right Place, e depois do mais recente In Rainbows, With Fish is Arpeggio. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. São as cartas de Alberto e para Alberto, os tópicos desta semana no Tiro Linhas da Ana Cristina Ferrão. Um pouquinho mais longe, 23h30, aqui na dupla hora de Viriato, 25 pontinha radar. When we walk the streets together, all the faces seem to smile back. And now the pavements have nothing to offer, and all the faces seem to need a slack. There's an unfamiliar grip on an unfamiliar handkerchief. Attending to the tears on cheeks I wouldn't notice with you, no matter how vicious the grief. Expression was damp and crooked, grasped onto my throat and won't let go. There's a handsome maverick you don't talk about to keep me calm, and I can't help but fight creative aversion to push you back onto his arm. Recordávamos há pouco o In Rainbows dos Radiohead, um dos espantos do ano passado, 2007, e apesar de não arrebatar praticamente todos os títulos, funcionou como uma das grandes referências nas edições musicais do ano passado. Neste caso, Last Shadow Puppet é bem caso para se embarcarem quase tudo com The Age of the Understatement, Separate and Have a Deadly, leave yourself, leave yourself. In the Chamber, leave yourself, can't you see you're only here to be torn apart, based upon a nothingness. So leave yourself alone, leave yourself alone. Chance, I owe apologies.

Pepper. Colher de blues, tivemos que interromper uma conversa telefónica com o nosso ouvinte, especificamente de Radar, aliás, fã, perceber-se-á imediatamente também dos Cansei de Ser Sexy e que vociferava naturalmente ao telefone a sua insatisfação perante o som conseguido hoje no Coliseu. Ao que soubemos, ou ao que este nosso ouvinte disse, um técnico não nacional e que não quis prestar satisfações a ninguém, tivemos que o interromper e lá de compreender que tínhamos mais que fazer neste caso, era a colher de blues que tinha que entrar, e esta semana o convidado é Van Morrison. When you reach the sky, you and your climbing up that hill. Whoa, you, when we're listening to little whippoorwill. You, when the sun goes down, you in the evening. In the morning when the sun comes round, you with your ballerina dance. Will you put me back in a trance? Will you take my entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment. Virado 25, aqui vamos a caminho da meia-noite. É tempo do colher de blues. O convidado da semana, Van Morrison, o seu último álbum de originais, pelo menos até agora, Keep It Simple. Podia ser mesmo o que é sequer Keep It Simple, Stupid. That's Entrainment e Don't Go to Nightclubs Anymore. Os dois takes desta noite por aqui, na colher de blues com Van the Man. Don't get around much anymore. The smoke has driven me out the door. All night I used to walk the floor. Don't go to nightclubs anymore. Don't see my old friend Bo. I don't run into Mr. Clive. I cut out all that awful wool jive. Don't go to nightclubs no more. I'm not a legend in my own mind. And don't have no need to pretend. Listen, I just said no dice. When it comes to the men and the mice, don't go to nightclubs no more. Habitualmente às 23h45, primeira das 2 horas de feriado 25, nova toque do Lobo na pontinha da antena radar. Van the Man, Van Morrison, do álbum Keep It Simple. Alternativa Radar 27.8. Alternativa. É a despedida da primeira hora de hoje. Vamos até à meia-noite, na companhia de Black Mountain. Queens will play. Yeah. meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Já passou a meia-noite, cá estamos. Em plena radar, pontinha da antena 97.8 MHz, radiodifusão. Emissão online em www.radarlisboa.fm. A informação mais fácil encontra-se no blog radar.blogspot.com. Correio eletrónico para net@radarlisboa.fm. Segunda a sexta, 23, uma da manhã, na pontinha da antena radar, é a nova Toca do Lobo, ou do Canis Radiofónicos, como diz o Pedro Ramos, Viriato, o diabo, perdi a pista, Viriato 25. Bem-vindos à segunda hora, que nos leva até à uma da manhã, noite de terça para quarta. Experiência do projeto Pantaleimon at Dawn. Back down to the I'm Da segunda hora, é feriado 25 de noite, terça para quarta-feira, pontinha da antena radar, Panta Lehman at Dawn, Cinematic Orchestra to Build a Home, recentes New Cuts, Mount Analog, featuring Carl Blood. Melhor, featuring Carl Blau. If you love somebody enough, follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to see her, you tell me, 'cause you are my friend.

vez o domínio das soltas é Viriato 25, a segunda hora, noite, terça para quarta, Califórnia, Girls e os Magnetic Fields. Where were we? Let's know that he's walking with me, walking with me. 97.8. Foi por aqui que começámos a conhecer a carreira solo de Joyce Murphy. It's your uneasy mind that's been making you blind. I won't lie to you. You got trouble inside, baby. I've nothing to hide. I've been good to you. All the way from New City, calling me constantly. He's asking if I'm sitting pretty, waiting patiently. Dizemos há pouco, foi assim que a conhecemos José em carreira a solo. Para trás havia outras histórias, Joyce and Murphy, Checking on Me. A fase nova tem um single rodar por aí, Movie Star. E

tem 31 aninhos e apostamos que bem espremidos. O álbum Blind Generation é o álbum de família desta semana com o Tiago Castro na Radar. Passem inteirinho hoje, a quarta-feira, a partir das 14 horas. Richard Hell and the Voidoids, álbum de família Blank Generation. Foi o tema Love Comes in Spurts. Os convidados vêm à rádio e trazem um motivo: a conversa. Depois, corro as persianas, ligo os botões e ponho a música que eles escolheram. As perguntas são minhas, as surpresas são deles. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete, domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Keep this frequency clear! Folgam os espíritos. Música. assunto sonoro do Boomerang de hoje e é um caso muito sério. É um álbum histórico, 2002 para 2003, dos Blood for Blood, Outlaw Anthems. A grande mensagem resume-se: I'm not like you, fuck you. Boomerang na edição de terça para quarta, Viriado 25, a nova Toca do Lobo, Radar Noite Dentro. Blood for Blood. Let's go! Have you ever been to the night sky? Under one of them cold street lights? Watch another small car drive by. Watch your home and says, this is where I'll die. I ain't your kind of wife. I ain't that kind of wife. Never be your kind of wife. I'll never be your guy cause you make me outcast. You're offended by this song? Well, I'm fucking offended by the way I had to grow up. So who's really been slighted? Foi o boomerang da noite de hoje, em feriado 25, radar noite dentro, terça para quarta, Blood for Blood, Outlaw Anthems. Society better learn to recognize the difference. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Daqui a pouco há na ponta da língua a rubrica última e que habitualmente ou encerro ou quase encerra a dupla hora de Viriato 25 por aqui na pontinha da antena Radar. Mais uns minutos apenas. Another World, Anthony and Johnson's. Singing all their songs. gonna miss the wind. Been kissing me so long. Johnson's Another World, também os MGMT nas últimas soltas de Viriato 25, antes de chegarmos ao nosso Na Ponta da Língua. Weekend Wars. GMT Weekend Wars, sobram aliás pouquinhos minutos para o Na Ponta da Língua.

Radar é uma hora.